costelas que são feitas de areia. Acredito que só colhe quem semeia. Vê onde a gente foi chegar. Nós pintamos tudo lindo e colorido. Descuidamos, fomos quase destruídos. Mas sei que não vamos nos derrotar. E por que não representar?